Agora, o novo guerreiro da tribo vai pra cima do bravo guerreiro Tupinambá. Pra cima, Paulinho Boy. Aí, pirata, vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém. 14 dúzias de gato, quantos pares de unha tem? Pensa aí, responde, né, meu? Carente de amor, é como eu estou. Alô, pedreira! Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser minha cara. Agora sim, tá valendo, Paulinho. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Minha vida, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gatos namorando em meu quintal. Eis a resposta. Estrelinha do céu, me seja testemunha. 14 dúzias de gado, tem 1.500 pares de unha. Bora que tá só começando! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer. Novíssimo Tupinambá Saudade. Uma flechada de emoções direto no seu coração. Só começando. Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Vamos lá, Paulinho Boy. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Cara, eu não mereço, olha. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Xananana, nananana, nananana, xananana. Xananana, nananana, nananana. E o quê? A tua volta. Deixarei a porta aberta. E quando você voltar, DJ King, o cacique do bravo guerreiro, novo Tupinambá Saudade. Eu não consigo. Novo Tupinambá Saudade. Eu não consigo. curtindo o grande Tupinambá. Começando Bedeira, bairro do Chame do Amor. E a Legião chegando juntinho, Lomba Show! Bora, guerreiro! Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. O DJ consagração da saudade, DJ Paulinho Boy. Toca só as melhores, meu DJ. Deixa comigo, deixa. Hoje receberam o novo Bravo Guerreiro Tupinambá. E a gente agradece a cada um de vocês. Já conto presença aqui pra curtir. Muito obrigado, Egis, valeu! Tupinambá, Tupinambá. Boy, agora no Tupinambá Saudade, o Bravo Guerreiro. Só começando, Medeira. Vamos que vamos. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Tupinambá! Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Que tu quer, cara? Quero dar-te meus carinhos, quero ver seu sorriso, ouro vem. Bora, maluquinho! Uau! Eu só quero amar você e lhe fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. bora lá, baixou! Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não... DJ Dinho! DJ Renato Original! DJ Paulinho Boy! Volte logo, meu bem, eu te espero. Só com o Benchinho, muita coisa pra acontecer. E a Legião chegando junto pra curtir o Tupinambá. Alô, tribo! Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção. Tupinambá. Nesta minha canção, sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Bravo Guerreiro. Saudade. Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo quente. O que é? É o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor e serei todo. Bravo Guerreiro tá na área. E a flechada agora é certeira. É o amor. Vamos chegando que dá mais égua. Só tá faltando você aqui dentro. Subindo uma saudade, o Bravo Guerreiro. Somos de volta aqui no Loma Show. E a Legião curtindo. Bora, tribo. Já a gente começa a gravar ao vivo a primeira parte do CD de hoje, tá bom? Tupinambá, um show de som. Aqui, Tupinambá. Alô, DJ Paulinho Boy, mano. É o amor. Yeah. É o amor. Tupinambá. Ó,

vez. Só um momentinho de vez, bora. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. Novo Tupinambá, saudade. Assim, Novo Tupinambá, saudade. A nossa fé, tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. Quando será no céu outra vez? O mundo precisa da volta. Tá ficando bonito! E a tribo chegando junto pra curtir a onda aqui no Loma Show hoje! Logo mais tem o nosso cacique DJ Dinho, tem o Renatinho! Enquanto isso, o Paulinho e o boy Matt Fischer! Benzinho, Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você. Alô, maluquinho! Uau! É o grito do maluquinho! Dizendo que está sozinha. Sozinha. Sozinha eu estou. Esperando por você. Bora, Tonelada, bora! Trancado num apartamento. Tô sabendo que tu tá com a ponta, hein? Você. Já me disse, é. Sonhando, beijando teu rosto. Abraçado. Ele mesmo. Sem censura, sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Eu tava nesse instante aqui perguntando pro amigo: você é um empresário? Abraçados corpos, luz. Sem censura, sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha. Sozinha! Sozinha eu estou, esperando por você. Trancado no apartamento. E a Legião chegando! Aí, Belota, hoje! Lua Show! Tá ficando bonito! Chega junto, vem curtir! acender um cigarro pensando em você. Não sei por que você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu e me deixou na contramão. Domingo eu te vi lá na matriz, tava tão lindo e tão feliz. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Domingo eu te vi lá na matriz, tava tão linda e tão feliz. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Acendo um cigarro, lembro de você. Não sei por que você fez meu coração. Você me usou e me cuspiu e me deixou na contramão. Domingo eu te vi lá na matriz, tava tão linda e tão feliz. Que a gente começa a gravar ao vivo, hein? A primeira parte da festa de hoje. Tava tão lindo e tão feliz. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Agora no Tupinambá, saudade. Muito obrigado, a gente vai agradecendo mais uma vez o carinho de todos vocês que já escondam presença para curtir o nosso Bravo Guerreiro, o novo Tupinambá Saudade. Obrigado, gente, pelo carinho. Sinta-se à vontade, porque a viagem está só começando, tem muita coisa para acontecer e a gente vai fazendo a festa aqui mesmo. Luma Show! Vamos lá, Tupinambá! DJ Paulinho Boy, balança! Sacode! Estremece a tribo da saudade. Bora pra cima então. Alô, Pedreira. Bora, Valena. Bora chegando. Amiga Lu, obrigado Lu. Tá vendo reforçado hoje com as amigas. Muito obrigado, sinta-se à vontade. A gente dá valor nessa rapaziada. Um abraço no Paulinho Boy, hein? Lona Ruiva e a Morena. Quero ver. A gente dá valor, galera que abriu as portas aqui pro DJ Paulinho Boy. E tá só começando, gente. Tá só começando. Vamos chegando, vamos chegando. Fica à vontade, porque as emoções. sons vão rolando. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Olha, vai dentro. Arranquei o cabaço, arranquei o cabaço. Da tua irmã, arranquei o cabaço. Arranquei o cabaço. Da tua irmã. Cheche com complicação, porque com amor, com a pretensão, com os encontros da lavi, nessa tempo de fundo. Bora, maluqueiro! Esse é o grito do maluquinho, cara. Quando ele tá atacado. Talentoso Marajuá. DJ Claudinho. O castigo, nosso castigo, DJ Tiro. Também tem o Renatinho. E tá só no comecinho. Vem pra cá, vem curtir. DJ Paulinho Boy. Agora no Tupinambá, saudade. Bem escorada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. Esse garçom não me ajuda. Já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Lá na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Ai, garçom. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. A presença do amigo me orou 1000%. Ai, garçom, ai, garçom. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD. Você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta e cê me arrebenta. Bora perder! E o coração não aguenta, e os 10%. tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganador. Seria enganador. Pra Geraldo, já tô gravando ao vivo, tá, gente? Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Muitas vezes a gente só vê o nosso lado, o lado dos homens. A gente reclama às vezes que leva chifre, que leva o cacete, mas a gente também não vê o lado das mulheres. Essa música aqui, cara, é muita onda. Passa só o pano na letra aí, olha. Te liga, 50 reais. Manda 007. Deu fragante no cara. E aí, gata? Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Oi! Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol. Do cara. Muita onda essa música. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que. Essa música, ela reclamava de carência. O cara não dava atenção, não dava carinho, não dava amor. Espera, não é o que você.

cachorro de novo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Ele mesmo. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Bora, Alexandre! Que bicha! Eu voltei. É, cara, eu gosto de ti pra cacete. Mas se tu não fosse remix, era melhor. De rosa. Eu voltei agora pra ficar. Isto. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. O amigo Pio, esse que é o parceiro do Silver, né? Aí, Pio, um abraço a você, maninho. Um abraço forte aqui do Paulinho Boy. Alô, Pio! Fui abrindo a porta devagar. Pio tá na área. Bora, Pio! Você é um empresário. Deixei a luz entrar. Tô sabendo. Todo meu passado iluminei. E entrei. Meu retrato ainda na parede. Bora, pirata, hein? Meio amarelado pelo tempo. Tá só na banha, olha. Como perguntar por onde andei? Eu falei. Onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei. Olá, Geraldo. E parei. Olá, já estamos gravando a primeira parte da festa de hoje, olha. Geraldo CD. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente. Tanto quis dizer, nada falei. E chorei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Joaquim, tu és a mulher que eu sempre desejei. Logo mais, São Miguel do Gomar, tá bom? Domingo, Clube Social da Saudade, tá no Ona. Eu não me importo de deixar tudo partir. Contigo sei que posso confiar. Eu sou puro, me confesso, todo dia em te penso e não canso de te dar amor. Olha, já estamos gravando ao vivo. Pode chegar aqui e pedir o seu alô, que dormiu não tem pra furar, não. A gente manda mesmo na real. Fica à vontade, então chega aqui. Que a gente vai anunciar o seu nome, com certeza. Pra sair no CD ao vivo. Alô, Geraldo. Cadê o Geraldo? Aí, tá vendendo CD, olha ali de CD. Bora virar o ritmo! Agora, agora, o novo guerreiro da tribo vai pra cima do bravo guerreiro Tupinambá. Pra cima, Paulinho Boy! Arco e flechas preparados. Arco e flechas preparados. Então, vamos pra cima, Paulinho Boy! Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Você me traz inspiração, em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Bora, maluquinho! Bora, filho! Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor, que amor em forma de canção. Alô, Pio! Bora, Pio! Ele juntamente com meu grande amigo Alexandre Remis. Bora, Pio, tá só na Rânia. Um abraço no Paulinho Bó. Com a presença do amigo, melhorou 1000%. Bora, minha autarquia. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Por você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A doçura de nosso suor. Meu bem, você me faz inspiração, em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Novo Tupinambá, saudade. Eu sei que é infinito nosso amor. DJ Paulinho Boy. A nossa vida é uma flor, e amor em forma de canção. Cara, papo na real. Essa música é muito linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver.

Você é um empresário. Tô sabendo. Parceiro Alexandre Revista, tá só na banda. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. Olha, estamos gravando ao vivo. Você pode mandar o seu alô aqui a registrar no CD que tá só fileira. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ver você. Volte! Volte, por favor. Luma Show recebendo Tupinambá. Paulinho Boy. Assim, vai. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só restou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu. Aí, pirata! É pequena, cara, mas dá. Pode crer. Fala, gente, você encontra aí, aí na Oca do Cacique, Diel, as taças, as camisas, e agora uma novidade, que são os bonés do Tupinambá, um mais bonito que o outro, olha. Tudo isso aí na Oca do Cacique, Diel. Só restou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. Bora, Lu! Lu e as meninas da Pereira. E dá pra doer. Loura é morena. Dá pra doer. E a ruiva. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Jamais é apagado da memória. Agora sim, a saudade está completa. Ele chegou. Tupinambá Saudade.